Mas que vida tão difícil esta, sem recebermos aquilo que nos resta. Mas que vida, ó meus senhores, andamos aos penhores para abonar a cesta. E o povo já mal se cala, porque afinal ele tem razão, ralha e não falha. Somos nós que pagamos tudo, somos nós e não vemos nenhum. Tão pobres e coitados, só a trabalhar e a ganhar para um. Somos nós que pagamos tudo, somos nós e não vemos nenhum. É calar ao meu povo, bem pobrezinhos, fazemos o 31. E quem disse que não se ganha num país destes, Península de Espanha? Venham eles todos de fora, meus ricos euros, para a crise de agora. E o povo já mal se veste, e só de tanguinha, ora pois então, moda do Nordeste. Somos nós que pagamos tudo, somos nós e não vemos nenhum. Tão pobres e coitados, só a trabalhar e a ganhar para um. Somos nós que pagamos tudo, somos nós e não vemos nenhum. É calar ao meu povo, bem pobrezinhos, fazemos o 31. Acabemos o nosso fadinho e a pobreza do nosso cantinho. Nossa dita se escreveu, foi tudo à vida e o escudo morreu. E o povo lá refilou, mas valeu de pouco, pois ficou eu e tudo se acabou. Somos nós que pagamos tudo, somos nós e não vemos nenhum. Tão pobres e coitados, só a trabalhar e a ganhar para um. Somos nós que pagamos tudo, somos nós e não vemos nenhum. É calar ao meu povo, bem pobrezinhos, fazemos o 31. Somos nós que pagamos tudo, somos nós e não vemos nenhum. É calar ao meu povo, bem pobrezinhos, fazemos um 31.